1447. Rádio Celso da Bahia. AM 840. A voz do Senhor do Bom Fim. Quatro e 31 em Salvador. De segunda a sexta, você acompanha aqui na sua rede Excelsior, às 17h, Ciranda da Fé, com sacerdotes da nossa arquidiocese. Ciranda da Fé e oração. Direto da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, aqui em Salvador. Rede Excelsior de Comunicação, a sua sintonia, a voz do Senhor do Bom Fim. Tenha a sua dose diária de informação saudável com o Saúde no Ar. Com Patrícia Tosta, de segunda a sexta-feira, sempre às 10 da manhã, na sua Rádio Excelsior da Bahia. Panetone Irmã Dulce, sabor e qualidade com receita revertida para ajudar centenas de crianças e adolescentes. A boa ação mais gostosa do seu fim de ano. De frente, minha gente, agora são 4h33, 4h33, tarde de quinta-feira, dia 17 de novembro, dia de Santa Isabel da Hungria, e o programa Restauração está chegando até você, que precisa de uma orientação, de um aconselhamento, ou até mesmo de uma palavra amiga. Não se sinta sozinho, você conta com a Rádio Excelsior AM 840 e Excelsior FM 106,1. E hoje com o Diácono Solon, atendendo a todos aqui pelo telefone 3328-7666. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? É uma amada de Deus. Pois não, fique à vontade. Da Fazenda Grande do Retiro. Amada de Deus da Fazenda Grande do Retiro, seja bem-vinda. Converso com o Diácono Solon. Boa tarde, amada de Deus. Boa tarde. Tudo em paz, hoje, filha? Eu liguei pra pedir uma oração para meu filho, que ele entrou nas drogas. É já mesmo? Três vezes. Os colegas já vieram para matar ele. Segunda-feira mesmo, com um desespero aqui. Entendeu? Vieram, ainda passei nele. Meu eu Jesus. Tô assim, desesperada, só pagando dívida sem ter. Uhum. Entendeu? Não trabalho. Cheio de problema, tem um problema de coluna, problema de artrose, o médico disse que eu não posso mais trabalhar. Aí eu fico nessa, só recebo uma Bolsa Família. Aí dessa Bolsa Família eu tenho que tirar pra pagar a dívida dele, entendeu? Aí eu tô desesperada, hoje mesmo eu passei a tarde toda dentro do quarto. Me levantei agora pra ligar. Aí eu tenho que pedir que você me desse uma palavra de conforto, entendeu? Eu tô desesperada mesmo. Oi, aí eu vou assistir pelo rádio, que eu tô com o celular, viu? Tá certo, Deus tá bom. Deus lhe dê uma boa tarde, que proteja, que eu ligo direto. Sempre eu tô aí na Ciranda da Fé, levo coisa aí pra Ciranda da Fé, tudo, ô, viu? Ô, minha irmã, que ótimo, que bom. Tá bom, eu vou desligar e vou escutar pelo rádio, viu? Positivo, obrigado. Tá, tchau. Tchau. Pois é. Veja, o problema que nossa irmã, a amada de Deus, está passando, não é um problema único, viu, minha irmã? A senhora não é única, não. Eu tenho certeza que tem muitos pais, muitas famílias que estão passando por essas dificuldades, por esses momentos também, né? Agora, a gente precisa também abrir os olhos. Eu sei que pai é pai, mãe é mãe, e por mais errado que o filho esteja, por mais errado que a filha seja, a gente vê sempre um lado positivo no filho e sempre tem uma esperança de cura, uma esperança de salvação. Claro, e isso é uma atitude de todo pai e toda mãe, mas é uma atitude cristã também, de confiar na esperança do Senhor. Mas também nós não podemos, minha querida, não podemos fechar os olhos. Você nos relata de que o teu filho já, por 3 vezes, ele já vem lidando com esse tipo de amizade, colocando a vida dele em risco, não só a vida dele, mas ele coloca a tua vida também. Ele coloca a tua vida. E essas pessoas que estão envolvidas nesse meio, principalmente se é com drogas, tem o seguinte: se eles não pagam, eles acabam pagando ou com a própria vida ou com a vida de alguém da sua família. E como pai, como mãe, o que é que devemos fazer? Claro, primeiro rezar, rezar muito, mas também conversar, chamar, conversar, orientar, indicar, buscar ajuda espiritual, mas buscar também ajuda clínica. Buscar ajuda clínica. E a pessoa só pode ter essa ajuda quando ele se reconhece que ele é dependente químico, seja por volta das drogas, seja por volta do álcool, seja o que for. Ele tem que se reconhecer de que ele é um viciado. E esse vício, ele precisa querer ser curado, porque qualquer instituição só vai receber se a pessoa tiver essa vontade, tiver essa consciência. Agora, precisa conversar. Eu acredito que teu filho não é mais um jovenzinho, né? Eu acredito, possa ser talvez 18, 20 anos, alguma coisa assim, mas precisa ter essa conversa com ele, que ele está colocando a vida dele em risco, mas a sua vida também. A senhora coloca pra gente que depende apenas da Bolsa Família, né? E que dessa Bolsa Família a senhora está arcando despesa para com ele. Mas eu te pergunto, minha santa, eu te pergunto, minha amada de Deus, e no dia que essas pessoas forem te cobrar alguma coisa, a senhora não tiver nada para pagar, nada para quitar a dívida do teu filho com essas pessoas, tem que mostrar isso pro teu filho, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer contigo? O que é que vai acontecer com tua casa? Então, se ele realmente te ama, se ele tem consciência do que está acontecendo, ele precisa tomar uma posição. E a decisão é exatamente mudar de vida. Mudar de vida, procurar ajuda clínica e até mesmo, procurar mudar de lugar, longe dessas más companhias, tá? Então, minha irmã, tenta conversar com teu filho, não brigar, tenta conversar, tenta mostrar para ele o que ele está fazendo, destruindo a vida dele, acabando com tua vida, acabando com a família de vocês. Tenta conversar, e a gente vai continuar rezando, pedindo para que ele possa se converter. E se ele resolver, se ele disser: minha mãe, eu quero sair dessa vida, eu não quero mais ficar dessa forma, o que é que eu faço? Liga aqui para a Rede Celso, porque nós temos endereços, temos clínicas que com certeza podem acolher o teu filho. Mas isso só vai acontecer se ele quiser. Agora, a senhora como mãe tem o seguinte: a senhora como mãe não pode sempre estar cobrindo as dívidas dele. Porque, me desculpe dizer, ao invés da senhora ajudá-lo, a senhora vai estar prejudicando ele, tá bom? Que o Senhor te abençoe, te ilumine e te proteja. Ok, Diácono Solon, Diácono Ebert, sinaliza que tem ouvinte na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Ivanildo. Boa tarde, quem tá falando? Mari. Mari de Nazaré, tá com a voz trêmula e triste. Foi que houve, Mari? Emoções que faz a gente ficar assim. Graças a Deus, às vezes, não é nada demais, né? Fale com o Diácono Solome aqui. Pois é, mas está tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou levando a vida com Jesus, alegre e feliz. Graças a Deus. É isso que eu quero dizer aos nossos ouvintes, né? E boa tarde, Solome. Boa tarde, Diácono, minha querida. Tudo em que paz. Que Deus te abençoe. Saúde. Amém. E muita paz. Amém, minha querida. Para que você continue com suas palavras maravilhosas. Amém. E que o Espírito Santo esteja sempre adoçando a sua boca. Amém. Para passar essas boas palavras de conforto para todas as famílias. Pois que precisa e necessita de palavras. Isso, e como eu às digo vezes, sempre, né? Eu digo é que não são palavras minhas, são palavras exatamente do é Espírito verdade. Santo. Porque pois a nossa missão aqui é falar o que o outro precisa ouvir, é não o que o outro quer ouvir. Né? Porque é o que mais se precisa na vida, realmente, exato. É da boa palavra. Muitas vezes as pessoas se derrubam, né, por falta de uma boa palavra. Exato, que e bom. E a boa palavra, eu acho que alimenta bastante e levanta muito. Nós de caminhada, temos que fazer isto, levar a palavra àqueles que mais necessitam da palavra. Isso. Porque a palavra é um grande alimento em nossa vida. Exatamente. Eu digo a você, quem sou eu? Você tem mais sabedoria do que eu. Eu não, que nada. Mas eu digo às irmãzinhas que ligam, tão chorosas que a gente até se emociona, né? Dá vontade de a gente estar ao lado, procurá-la para confortá-la, que tenha fé. Quando a gente tem muita fé nesse Deus maravilhoso, nessa Mãe Maria, que participou de todo o sofrimento de Jesus, né? Com tanta resignação, e venceu, então nós também temos que fazer o mesmo, ter muita fé e vencer para vencer. Nós aqui nessa terra somos passageiras e estamos de sofrimentos mesmo. Isso. Ninguém tem mar de rosas. Um dia está muito bem, outro dia está mais ou menos, mas a fé, quando a gente está sempre bem. Eu também tenho meus problemas de coluna, eu tenho problema de circulação, eu tenho problema de lis de pele, eu tenho problema de tantas coisas. Esta mulher coisa, mas cheia de problemas, valei-me Nossa Senhora. Tem problema de dinheiro? Vou para a igreja, vou para o meu filho, tão feliz de minha igreja estar lá para começar a nossa missa. Maravilha, é. Chorei muito ontem. Poxa, o retorno, né? O retorno. Orei por esta pessoa que fez isto. Que Deus tome conta amém, e toque amém. No coração que um dia ele ainda se entregue. Olha só, senhor, eu quero pedir aqui para uma amiga de 105 anos que eu fui visitá-la no feriado. Chama-se Isabel, mora no Garcia. Ela era da Igreja do Rosário do Pelourinho. Mas que bênção maravilhosa mulher. 105 anos, dona Isabel. Um abraço, dona Isabel. Pois é, lúcida, e eu peço pela você orar pela saúde dela, muito lúcida ainda, lembrando até das minhas filhas, que hoje já são mães. Tá vendo? Que maravilha. É uma beleza. E eu aproveito vocês também aí, essa oportunidade, para mandar um abraço para as irmãs de lá da Igreja de Nossa Senhora do Livramento de Rio Real, Isabel e a Jandira. Que me acolheram lá na igreja muito bem. Ok, tá? Minha querida, muito fiquei obrigado. Fiquei com saudade viu? Delas. Eu, que pela bom, primeira que vez que entrei naquela bela igreja, e elas me acolheram tão bem, sabe? Que ótimo. E ouvi a Rádio Excélsio. Pronto. Um abraço para todas elas e muito obrigado pelo espaço no seu horário. Que ótimo, que é bom. Obrigado, minha santa. Um abraço. E reza Deus sempre irmão. Por nós. Amém. Deus abençoe a todos, Ivanildo e todos da rádio. Amém, minha querida. Mari de Nazaré, nosso ouvinte de Nazaré. Mas o ouvinte, o telefone não para, são 4h42. Já com o Solano também quer falar alguma coisa, olha, Diabo. Eu quero mandar um abraço e uma bênção também para a família Weber, é o Pedro e a Tamires, que são os pais, para as crianças Marina e Marcelo, que são os filhos. Manda um abraço para Fábio, para todo o pessoal lá do laboratório da Fundação José Silveira, que pode estar nos acompanhando também. Queria mandar um abraço também e uma bênção para a dona Damiana Carvalho, lá de Sapeaçu. Crispiniana me ligou, viu, dona Damiana? Me ligou, falou que a sua filha fez a cirurgia e já está se recuperando. E a gente pede a Deus cada vez mais que te dê a saúde do corpo, a saúde da alma. Também bênçãos e agradecer a uma amada de Deus que nos ligou. por uma graça recebida através do sacramento do matrimônio. Dona Elza, 7 de abril, também em lembrança. No domingo estarei aí na comunidade Nossa Senhora do Rosário para celebrarmos às 8h30 da manhã. E também, no sábado, a partir das 4 horas da tarde, os jovens da comunidade de Colina Sul, em Pau da Lima, estará fazendo o Esperando Gracinha, se preparando para a festa de Nossa Senhora das Graças. E, claro, também, um abraço para o pessoal aí da Alto das Pombas, que vai iniciar também, vai iniciar o seu novenário, e o pessoal de Paróquia de São Bartolomeu, em Pirajá. Um abraço para todos vocês, muitas bênçãos, muitas orações. Tem gente que não aparece? Ei. Alô? Alô? Quem tá falando? É Fábio. Fábio de quê? Fábio. Fábio Jean. Fábio Jean. Oi, esse é o Fábio de lá do laboratório da Fundação José Silveira. Com certeza, Tom. Conheci a voz. Estou ligando para te agradecer, parabenizá-lo bastante pelo seu programa. Está sendo bastante encorajador. E aqui você não sabe como é que está a turma do laboratório. Imagina. Apoio. É mesmo? É mesmo, está todos aqui no, aqui no Facebook agradecendo suas palavras de encorajamento, o apoio psicológico, social que você está dando às pessoas. Então estamos agradecendo muito a vocês, que o programa está sendo ótimo. Obrigado, realmente a gente fica muito feliz por saber que a minha família da Fundação José Silveira também abraça essa causa, que é a nossa preocupação de levar esse Cristo, independente de religião, mas levar esse Cristo para o conforto de cada um. E um abraço para todos vocês aí, viu? Nossas orações estão para cada um de vocês. Obrigado, Fábio. Tchau, tchau. São 4h48 em Salvador, o telefone não para. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Amada de Deus. De que bairro? Hein? Cabula. Cabula. Amada de Deus, fale com o Diácono Solon. Oi, amada de Deus, boa tarde. Boa tarde, Diácono. Hein? Eu tô ligando para lhe agradecer pelo texto da batalha que você ensinou. Uhum. E eu aprendi e não relaxo. Qualquer coisa, qualquer dificuldade, todos os dias eu rezo. Oh, que sempre, maravilha. Ou precisando ou não, eu rezo. Que eu não sabia esse texto, através da Rádio Celso, isso, que você ensinou aí, eu aí copiei, entrei no site, no Facebook, no site, uhum, e copiei e aprendi. Oh, que ótimo. Dias. Eu estava doida para lhe agradecer. Mas você não agradece a mim, não. Você agradece a Nosso Senhor Jesus Cristo e a Rádio Excélsio, viu? Pois é. Porque é a Rádio Excélsio que nos dá essa oportunidade. Com certeza, viu? E nós aqui ficamos muito felizes em saber que as nossas orações realmente acontecem, faz acontecer as graças e os milagres na vida de cada um de vocês, de cada um de nós. Tá bom. Muito obrigado, minha santa. Tá que bom. O Senhor te abençoe, te ilumine, te proteja, que te afaste de todos os perigos e que a tua casa, a tua família jamais seja porta-voz do que não presta, do maléfico, mas sim desse Deus que nos ama, desse Deus que nos salva. Tá bom, minha filha? Amém. Amém. Tchau. Obrigada. Valeu. 4h49 em Salvador. 4h49. É o programa Restauração. Um oferecimento do Clube Excélsio Vida. Para se associar é fácil, ligue para 3114-3333 para falar com Marisa, com Nice, com Franco, com Matheus. Ou então você pode ligar para o 3326-4676 e pode falar com Rosa, com Idalice ou com Marta, tá bom? Venha fazer parte da família do bem, que é o Clube Excélsio Vida. Um abraço para todos os representantes, essas pessoas maravilhosas que trabalham voluntariamente, de coração, vai conquistando os sócios para esse clube maravilhoso. 4h50, alô, boa tarde. Não, tem outro na linha? Já encerrou. Então. Já encerrou, né? Pois não, Diácono. Pois bem, eu quero agradecer, aproveitar esse momento para agradecer lá o pessoal do meu trabalho, porque se eu estou aqui nesse horário, é porque eu saio às vezes 10, 15 minutos mais cedo, e é o momento para dizer o quanto eu sou agradecido. É um trabalho voluntário que nós fazemos, tanto os padres como os diáconos. A gente não recebe nada, a não ser a graça de Deus. Mas é um trabalho que nos gratifica muito e que vocês não imaginam. Vocês aí no laboratório, no meu trabalho, não imaginam o quanto vocês me apoiam, me ajudam, colaborando, cooperando com essa minha missão. O diácono é isso, o diácono é para servir, sem deixar de cumprir as suas obrigações. Então, quero mandar de novo um abraço para cada um de vocês, agradecer e pedir oração para cada um de vocês. Dona Damiana Carvalho de Sapeaçu, que o Senhor te abençoe, que essa oração que a gente vai fazer vai ser para você, viu? Vai ser para o Pedro, para Tamires, Marcelo, para Marina, para Giancarla, Batista, Fátima. Olha, se eu falar o nome de todo mundo aqui, eu vou acabar, me esquece então, para toda a equipe do laboratório. Um abraço também para a Dona Elza, lá de 7 de abril. Um abraço para o Padre Rogério, lá de Portão. Um abraço também, bênçãos para essa amada de Deus que agradeceu por uma graça recebida pelo Sagrado Sacramento do Matrimônio. É sábado, a partir das 4 horas da tarde até as 20 horas, estará acontecendo na comunidade Colina Azul, Nossa Senhora das Graças, o Esperando Gracinha. Esperando é preparação do trilho da festa de Nossa Senhora das Graças. Também o pessoal da paróquia Divino Espírito Santo está se preparando para começar o seu novenário aí no Alto das Pombas, paróquia do Padre Gilmar. E no domingo, às 8h30, estaremos aí na paróquia São Nossa Senhora do Carmo, na comunidade Nossa Senhora do Rosário, para as 8h30 estarmos celebrando uma grande celebração com o Cristo, a festa de Cristo Rei. Meu irmão Diácono Ebert, uma palavrinha também, agradecimento, mensagem para alguém? Sim, agradeço, né, estar aqui junto com o Diácono Solon, nosso irmão Ivanildo, nosso irmão Zezito, reunidos aqui em oração, nessa corrente de oração, né? Como essa irmã, nossa amada de Deus, ligou, agradecendo por essa graça recebida. A mensagem que eu deixei para ela foi que a gente sempre liga pedindo oração, né? E ela ligou dizendo que já tinha pedido a oração ao Diácono Solon e retornou a ligação para agradecer. Me lembrou muito aquela passagem dos leprosos, né? Que foram curados e somente um retornou para agradecer a Jesus. Então, que essa amada de Deus, né, ela seja fortalecida no seu sacramento, né, e que sirva de exemplo também, de testemunho para muitas e muitas outras pessoas que estão querendo receber a sua graça. Não é? Peça com fé, com oração, não é? Com muito amor, com muito carinho, não é? Que você vai alcançar a sua graça, mas não deixe de ter fé e não deixe de acreditar. Obrigado, Diácono Ebert, pela ajuda. O Diácono Ebert fica aqui filtrando as ligações para que a gente possa atender melhor cada um. Então, Ivanildo, vamos à nossa oração? Pois não. Podemos, Zezito? Vamos. Podemos? Pois é, podemos. Oração para permanecer firme em momentos difíceis. Senhor, obrigado por me firmares diante da oposição do inimigo. Tu me armaste com força para a batalha. Quantas vezes pereceria sem dúvida, se não cresse, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Ajuda-me a ser tão forte em ti, que ficarei de pé sem vacilar, a despeito do que acontecer. Ensina-me a descansar em ti, sabendo que me dás tudo de que necessito para o momento que estou vivendo. Estou determinado a considerar motivo de grande alegria quando passar por provações, por causa da obra de aperfeiçoamento que realizarás em mim. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservarás a vida. O Senhor esteja contigo, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, desça sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua família, sobre os teus amigos, sobre todos aqueles que estão enfermos e idosos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E amanhã a gente se vê lá no Ciranda da Fé. Obrigado ao Diácono Solon, muito obrigado também ao Diácono Ebert e muito obrigado aos queridos ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia. Que bom contar com todos vocês nesse programa maravilhoso que ajuda as pessoas que precisam de orientação, aconselhamento e palavra amiga. Vamos agora para o Excelsior Notícias, seu Zezito Neri. Excelsior Notícias. A cerimônia do Grammy Latino, que acontece nesta quinta-feira em Las Vegas, Estados Unidos, tem dentre outros nomes de brasileiros indicados a cantora baiana Larissa Luz, única a concorrer à premiação. A cantora, de 29 anos, é dona de uma voz marcante e ganhou visibilidade à frente da banda Araqueto. Atualmente, Larissa está em carreira solo. Ela está concorrendo ao Grammy na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com Território Conquistado. Após tanta polêmica com os motoristas de Uber em Salvador, a Associação Metropolitana dos Taxistas, AMT, resolveu lançar um aplicativo para táxis, que deve funcionar apenas na capital baiana. O novo dispositivo, que ainda não tem nome, deve ter funções similares à de outros aplicativos, como o próprio Uber. A ferramenta também não tem data para começar a funcionar, mas existe a previsão de modificações no regulamento dos taxistas para confortar o uso do aplicativo. Novos locais de prova para os 271 mil alunos que farão o Exame Nacional do Ensino Médio Enem nos dias 3 e 4 de dezembro devem ser divulgados na próxima terça-feira, dia 22. Segundo a assessoria de imprensa do INEP, os candidatos poderão checar os novos endereços no site do Enem ou no aplicativo do exame criado pelo Ministério da Educação. E assim o Excelsior Notícias chega ao seu final. Nós agradecemos a todos pela audiência. Chamamos o intervalo, na sequência o programa Ciranda da Fé, direto da Igreja Nossa Senhora da Conceição da Lapa. Obrigado ao Zezito Nery, obrigado a todos os ouvintes. Que Deus fique com todos e que todos fiquem com Deus. Você que é fã do esporte, tem espaço cativo na Rádio Excelsior da Bahia. Os Feras da Bola em sua primeira edição. E à noite, após a Voz do Brasil, a segunda edição dos Feras da Bola, até às 21h. Fique com a gente. Fique na Excelsior, a voz do Senhor do Bom Fim. Comunicação para a verdade e a paz, Excelsior. Olá, ouvinte da Rádio Excelsior. Aqui quem fala é Dom Murilo. Quero lembrar a você, meu irmão, minha irmã, que temos agora dois horários para nos encontrarmos aqui na Excelsior. Pela manhã, às 5h50, no programa Oração por um Dia Feliz. E à tarde, de segunda a sexta, depois da consagração a Nossa Senhora, por volta das 15h15, no programa Eu Creio, Catequese para a Vida. Eu conto com a sua audiência. Um forte abraço. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Extrovertida, tímido, curiosa, amiga da balada, da igreja, do trabalho. Para cada um deles, a Paulinas tem um presente. Para o amigo secreto ou para estreitar os laços de amizade, adquira o presente dos seus amigos na Paulinas. Avenida 7 de Setembro, 680. Telefone 3329-2477. Seja luz. 50 anos de prêmios de comunicação da CNPB. Participe dessa festa. Inscreva seu trabalho em cinema, rádio, TV, jornal ou revista. Neste jubileu, a CNBB lança um novo prêmio. Com homenagem a Dom Luciano Mendes de Almeida, serão valorizados trabalhos realizados também no âmbito da internet. Acesse o site premiocomunicação.cnbb.org.br. Leia o edital e faça a sua inscrição. Estamos aguardando você para a festa. Rádio Excelsior da Bahia, num oferecimento do Clube Excelsior Vida, apresenta Ciranda da Fé. Um momento de louvor e oração. Uma transmissão ao vivo, direto da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, em Salvador, Bahia. Pode ser melhor, boa tarde. É com muita alegria que entramos agora em sua casa. Vocês que nos ouvem pela Rádio Excelso, Rádio Alvorada, e graças a Deus, ao Senhor do Bom Fim, a intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, falando daqui, direto da Igreja da Mãe, da Igreja da Lapa, onde nós o acolhemos aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, e dizer a você que nos ouve que a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo encontre-se aí com você, onde você se encontra, na sua casa. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você também que está nos escutando aí pelo seu celular, no ônibus, no seu carro, onde você se encontra, essa graça e a paz esteja com você. Esteja com você, meu amado irmão, minha amada irmã, também nos hospitais. Vocês que estão chegando agora de um dia de trabalho, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Boa tarde, Rejane. Boa tarde, Diácono Jorge. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde a você que nos escuta. Vamos ficar de pé. Vamos com muita animação cantar o hino da Ciranda da Fé, nas palmas e com alegria. Você em casa também solta a voz e canta. Vem participar. Vem participar. Solta a voz, coragem. Vem participar. Quando cai a tarde, fico a esperar. Uma palavra santa vem me confortar. Aplaudir nosso Deus, que ele merece. E vamos ficar de pé, levanta, vamos agitar, né? Tudo em nossa igreja começa com a ação do Espírito Santo. E esse encontro, esse momento de oração, também como todos os momentos de orações na nossa rádio, em nossa igreja, é movido pelo Espírito Santo. Então vamos pedir essa ação do Espírito Santo em tudo aquilo que vai acontecer. Que o Espírito Santo conduza ao canto, a voz de Rejane, me conduza a Diácono Jorge, que o Espírito Santo conduza a cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos, nos esvaziarmos de tudo o que nós encontramos até aqui e nos preenchermos pelo Espírito Santo de Deus. Transforma minha vida. Quero reinar. Santo, transforma minha vida. Alegria retornarmos à casa da mãe, não é isso, Rejane? Na rádio, tava bom, mas aqui... Melhor ainda. Melhor ainda. Então vamos louvar um pouquinho, né? Se retornamos à casa do pai, quando se entrava no templo, era momento de festa, de alegria. Ontem tivemos a missa de desagravo, em relação a tudo isso que aconteceu, sabemos e pedimos... A misericórdia de Deus sobre as pessoas que fizeram isso, porque não sabem o grande mal que eles cometeram, mas Deus é misericordioso e venha sobre eles. Mas vamos louvar e bendizer ao Senhor, porque estamos de volta à casa do Pai por intercessão da Mãe. Então vamos ficar em pé. Depois senta, depois toma o remédio para doar aqui, doar acolá, mas é momento de louvar e bendizer ao Senhor. Bem bonito, não é isso, Rejane? Com certeza. Vamos dizer nesse momento, fico feliz porque, como ontem nós retornamos às atividades aqui na igreja, nós sempre vamos dizer que somos felizes por estar nesta casa de Deus, que é a igreja Nossa Senhora da Conceição da Lapa. E depois vamos emendar com uma outra canção. Por isso que eu sou seu fã. Fico feliz em vir em tua casa, nas palmas. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minhas mãos e adorar. Fico feliz, fico feliz em vir em tua casa, erguei minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguei minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Pra sempre. Fico feliz. Fico feliz. Bem-vindo à casa. Erguei minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz. Bem-vindo à casa. Erguei minhas mãos e adorar. Fico feliz. Bem-vindo à casa. Erguei minha voz e cantar. Fico feliz, bem servir em tua casa. Erguei minhas mãos e adoro. Bendito, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Bendito, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Venha viver uma grande emoção e sentir no peito uma explosão. O amor verdadeiro ele quer lhe dar. Vale a pena abrir o coração e deixar Deus viver junto com você. Ele é grande, ele é tudo, ele é mais desejado. Ele é grande, ele é tudo, ele é mais de 10. Pode ser melhor, vambora. Desce 10, você. Desce 10. Desce 10 pra todos nós. Desce 10. Ali depois ser melhor. Desce 10. Pra mim. Desce 10. Desce 10 pra todos nós. Desce 10. Desce 10. Isso é muito bom, né? Louvar o Senhor com aquilo... É isso, Evaldo. Com o que nós quando temos. Não é Lucas, é Evaldo. Evaldo. Lucas, um abraço, meu querido. E quantos... Olhando aqui, nós estávamos cantando e olhando quantos pedidos chegaram até nós. Glória a Deus. Neste momento, quantas orações, quantas pessoas aflitas. Pode ter certeza que nós aqui, se formos citar um por um, não é, Rejane? São tantos. Tantos. Mas o onipotente, onisciente, que é o nosso Deus, ele acolhe, meu irmão, minha amada irmã, todos os seus pedidos. Quantos pedidos pela restauração da família, de saúde, emprego. Esse grande momento de oração, de louvor, é para isso mesmo. Levar os seus pedidos ao Deus das coisas impossíveis. Então você que ligou, você que pediu pela internet, não pense que os seus pedidos, as suas súplicas não foram acolhidas por nós. Está aqui, vai a pouco estar abaixo do Santíssimo, onde estará exposto Jesus a pouco, e os seus pedidos, as suas súplicas chegam até Deus. Por isso nós louvamos e bendizemos ao Senhor por cada um de vocês. Eu queria também neste momento, Rejane, mandar um grande abraço para os diáconos permanentes, né? Meus irmãos no Ministério Diaconal, e digo que tenho muito orgulho de fazer parte desse corpo diaconal. Mando também para os meus irmãos padres, Padre Jânio, que hoje estaria aqui, mas por motivo de força maior não estar aqui conosco. Mandar um abraço também para a minha cidadezinha, Catu, que eu sou de Catu. A cidadezinha tá no mapa, viu? Não faz essa cara. Cidade da Banda Devotos do Divino. Que bom, tá vendo? Um abraço para Catu, a capelinha que eu sempre ia, São Cristo Operário. Um abraço para todos vocês, meus amados irmãos. Quer mandar um abraço para alguém? Mandar um abraço para algumas pessoas que me pediram lá na igreja de São Pedro. Eu não lembro os nomes, mas eu me lembro de Heloísa, que ela falou comigo lá enquanto eu estava resolvendo as coisas no computador. Aí ela pediu para dar um abraço, inclusive para a cidade dela, que se encontra sintonizada pela Rádio Acesa da Bahia. Mas também quero continuar mandando um forte abraço para os sócios do Clube Excelso Vida. Isso, né? Isso. Aqueles que são sócios, que inclusive estão acompanhando o Ciranda da Fé. E quem ainda não se tornou sócio, eu posso lhe fazer o convite neste dia de hoje. Ligue para o 3326-4676, 3326-4676, 3114, 33, 33, Diácono Jorge. Diácono Jorge, beleza. A nossa irmã é da igreja de São Cosme, da paróquia de São Cosme. Domingo passado eu fui para a missa, como sou por todo domingo para a missa, e a irmã dela pediu que fosse, fizesse uma oração, porque ela está enferma. Eu perguntei a ela, como está sua irmã? Cevaldo, está na mão de Jesus. Você fala lá com o diabo, ou o padre Zebal, ou o padre Juraci, padre Lázaro, Jânio, padre Antes, fez uma oração por ela. O nome dela é Edna Valéria, ela da igreja de São Cosme. Está muito enferma, precisa muito de oração, diabo Jorge. Então, na hora do Santíssimo, você vai orar pelo nome dela, pela saúde dela. Só isso que eu tenho a dizer. E Edna, você que pediu que nós orássemos, a irmã de Edna, né, que pediu que rezasse por ela, nós estamos em oração. A grande alegria, a grande novidade é que o nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis. Ele dizia, se você tem fé, a tua fé te curou. Ele diz algo mais surpreendente, né? Se você tem fé, fará coisas maiores do que eu. E nós entregamos neste momento não só a vida de Edna, de tantos nossos irmãos que estão com seu radinho agora, junto do seu leito do hospital, sintonizado na Excelsior e escutando Ciranda da Fé. Deus é contigo, meu irmão. A cura virá em sua vida. Confie, nunca perca a esperança. Hoje eu estava no Bonfim, Rejane, e uma menina, uma advogada, veio de São Paulo, fazer alguns trabalhos aqui em Salvador, estava me contando que a avózinha dela, 86 anos, estava desenganada pelos médicos. Aí os médicos olharam para a família e disse: olha, vá visitá-la porque já está nas últimas, não tem mais solução para a vida dela. Ela disse que dobrou os joelhos, ela é muito católica, graças a Deus, dobrou os joelhos e pediu ao Senhor. E ela veio agradecer a graça alcançada. Ela me dizia: diácono, minha avó está tão bem que já está chata, já está falando demais, já está fazendo tanta coisa, de graças a Deus, deixa ela ficar bem chata falando demais. Ou seja, a última e a primeira palavra é de Deus. Não desmerecendo os médicos, temos que procurar os médicos, sim. Mas temos acima deles, acima de nós, o médico dos médicos, o Deus das coisas impossíveis. Por isso, onde você está aí agora, Deus está contigo. E Ele restaura. Ele é o Deus que salva, é o Deus que cura e o Deus que liberta. Acreditemos. Agora acreditemos sem reservas. Acreditemos como aquela mulher que sofria de hemorragia e tocou na barra do manto dele. Se eu tocar na barra do manto, eu ficarei curada. E ela ficou. E nós, hoje, precisamos tocar, não mais no manto dele, mas precisamos tocar com o nosso coração através da fé. Precisamos tocar com a fé que depositamos na Eucaristia. Precisamos tocá-lo depositando cada vez mais uma fé sem reservas, não é isso? Como é seu nome? Leonete, bonito nome, Leonete, uma fé sem reservas naquilo que a igreja nos oferece, aquilo que a igreja nos ensina, e nós ficaremos curados, porque nós temos fé, e nos atiçarmos, nos jogarmos como um filho que se atiça sem reservas no braço do Pai. Não adianta dizer, se Deus puder, se Deus quiser, Ele quer o nosso bem, só que nós somos um pouco imediatistas, Ele sabe o momento certo. Dizer, Deus irá me curar, sim, eu ficarei curada, porque essa é a vontade de Deus. Mas aguardarmos que se cumpra verdadeiramente essa vontade de Deus em nossas vidas. E é verdade, meus irmãos, eu vou falar pouco, porque falar eu não sei muito, mas ministrar eu posso dizer que sei. Mas eu quero dizer para você que se conta aqui na igreja, você que nos escuta pela rede Excelsior, que se você acreditar no poder de Deus, no poder da cura, aí sim, Deus te garante que a cada momento de sua vida, você receberá a cura, o poder da cura. Eu falo isso para minha mãe, que ela sempre fica dizendo, minha coluna está doendo. Eu digo para ela, Deus é contigo, e ela aceita a minha palavra, como eu posso dizer, como conselho, para que tanto ela, tanto você que se conta aqui na igreja, acredite, porque Deus cura. Ele age, Ele salva e liberta cada coração que necessita. Amém, louvado seja Deus. Ela falou da mãe dela, eu mando um beijo também para minha mãe, bença manhã. Bença manhã. E acredite, meu irmão, quantos de vocês que nos escutam agora pela Rádio Excelsior não tiveram disposição, vontade de levantar da cama, né? Quantos ficou no seu quarto aí escurinho, não quis nem abrir a fresta da janela para ver o sol? E como Rejane disse, Deus é contigo. Olhe, veja, contemple as maravilhas que Deus fez para você. Nós não podemos nos dar o privilégio, não sei se a palavra seria privilégio, mas nos fazermos de coitadinho, de nos fazermos que todo mundo nos abandonou, porque Deus não nos abandona. Nós temos que tomar posse que somos verdadeiramente essa imagem e semelhança de Deus. Imagine só, no meio de tanta gente neste planeta, quantas milhões de pessoas tem, saber que no mundo inteiro não vai ter outra pessoa como o Diácono Jorge. Outra pessoa, como é seu nome? Ilza. Outra pessoa, como é seu nome? José, glorioso São José. Então, não tem outra pessoa. Deus nos olha como filho único. Imagine aquela passagem do filho pródigo, que saiu, largou tudo, e o pai estava sempre ali, esperando para o acolher, de braços abertos. Assim somos nós. Deus está sempre de braços abertos para nos acolher. Por isso, coragem, força, não se deixe abater por nada, porque Deus é contigo. Você é a obra mais preciosa que Deus criou. Então levanta dessa cama, sacode a poeira, dá volta por cima e toma posse daquilo que tu és. Vamos cantar um pouco, Rouxinol? Ela não fala que ela disse, mas canta não, como Rouxinol. Então vamos explorá-la. Então nós vamos dizer: quero louvar-te. De pé, vamos sempre lá. Sempre mais e mais, mas quero louvar-te. Sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. Quero louvar. Sempre, sempre mais e mais, quero louvar-te. Sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos. As aves do céu cantam, cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero, quero cantar, quero levantar as minhas mãos. Quero adorar-te, quero adorar-te. Sempre mais e mais, quero adorar-te. Nessa quinta-feira, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. Mais uma vez, quero adorar-te. Sempre mais e mais, quero adorar-te. Sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero, quero cantar, quero levantar as minhas mãos. Solta sua voz e diz às aves. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Agora vamos escutar o que o salmista quer nos falar nesta tarde aos nossos corações. E ele vem nos falar no Salmo 91. Nos diz assim: caiam 1.000 a teu lado e 10.000 à tua direita, a ti nada atingirá, a desgraça jamais te atingirá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. pois em teu favor ele ordenou aos seus anjos, que te guardem em teus caminhos todos. Eles te levarão em tuas mãos, para que teus pés não tropecem numa pedra. Poderás caminhar sobre o leão e a víbora, pisarás o leãozinho e o dragão. Porque a mim se apegou, eu o livrarei, protegê-lo-ei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha o que o salmista vem nos dizer: caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, a ti nada atingirá. Que tomemos posse dessa verdade que Deus vem nos falar. Tomemos posse daquilo que somos, esses filhos muito amados de Deus, da proteção, do carinho, do zelo que Deus tem por nós. Que quando o salmista ele nos diz, ele guarda e conhece os meus caminhos e ele me invoca. E toda vez que invocamos o nome de Deus em nossas vidas, não tem inimigo que se levante contra nós. Não tem noites traiçoeiras, porque isso é uma verdade. Que 1.000 pode vir do teu lado direito e 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. A desgraça jamais vai lhe atingir, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Nós aqui neste momento, na igreja de Nossa Senhora da Lapa, no Restauração, no Ciranda da Fé, perdão, nós não sabemos quantos se levantam contra você. Nós não sabemos quantos leões rugem ao seu redor. Eu não sei aquilo que quer neste momento se levantar e você pensa que está vencido. Olha o que eu disse, meu amado irmão, minha amada irmã, pensa que está vencido. Porque se você deposita uma fé incondicional em Deus, se você acredita que Ele é sua luz e proteção, nada acontecerá, porque Ele é bem claro naquilo que Ele vem falar aos nossos corações. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, a ti nada atingirá. Eu posso dizer, caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a tua casa ninguém atingirá. A desgraça jamais se abaterá em sua casa. Praga nenhuma chegará à tua tenda, pois Deus ordenou que aos seus anjos e que te guardem. Por isso a sua casa, amado irmão, a situação que você está vivendo talvez seja uma provação, porque o ouro sempre é testado na fé. Mas tenha certeza que Deus não te abandonou. Ele está contigo e os anjos do Senhor estão ao teu redor. Os anjos do Senhor neste momento estarão ao redor da sua casa, do lado esquerdo, direito, acima, guardando, livrando, protegendo a sua casa. Os anjos do Senhor vão à frente, ao lado, atrás dos seus quando saem, quando seus filhos saem, muitas vezes, os seus netos. E você fica desesperado em casa sem saber para onde está indo, mas confia no Senhor, porque os anjos do Senhor o acompanham. Os anjos do Senhor está sempre e permanece ao lado de cada um deles, livrando-os. Por isso, deposite toda a sua fé. Como eu disse antes, uma fé incondicional, sem reservas. Não uma fé duvidosa, mas uma fé que já vai acontecer. Uma fé que seus olhos vão contemplar aquilo que Deus já é um desejo de Deus neste momento. Porque os anjos do Senhor te levarão em suas mãos. Poderás caminhar sobre o leão e a víbora. Pisarás o leãozinho e o dragão. E tu não serás atingido, porque o Senhor é tua luz é tua força, é a tua fortaleza. E vamos nos preparar para esse Jesus que é a nossa luz, a nossa força, a nossa fortaleza, se manifestar, se fazer presente aqui na Igreja da Lapa e através daqui da Igreja da Lapa alcançar onde quer que você se encontre neste momento. Você que nos escuta, prepara o seu coração para adorar a Trindade Santa de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje, como canto de adoração e ao mesmo tempo um canto para invocar o nome santo do Senhor, nós vamos hoje invocar o nome dele, invocar o seu poder e a sua presença em nós, porque nós precisamos dessa graça. Pedimos ao Senhor para manifestar o seu poder, a sua força, o teu grande amor que nos cura, que nos salva, que nos liberta. Vamos cantar. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós, invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Mais uma vez invocamos o teu nome. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, prodígios, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Invocamos o teu nome, o teu. Invocamos o teu poder, a tua presença, meu Deus. Invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor, o teu poder, te pedimos. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, que tudo podes curar. Sim, Senhor, manifesta o teu poder em nossas vidas. Manifesta, Senhor, o teu poder na vida desses nossos irmãos que estão aqui na Igreja da Conceição da Lapa. Manifesta a tua presença, o teu amor, o teu braço forte no meio de nós. Vá pedindo neste momento a manifestação de Deus naquilo que o seu coração tanto anseia. Vá pedindo essa manifestação de Deus na transformação da vida do seu esposo e clame, peça. Diga, manifesta, Senhor Jesus, a sua presença na vida deste homem. Manifeste, Senhor, o teu poder na vida de nossos filhos, de nossos netos. Sim, Senhor, manifesta o teu poder, a tua presença. Vem com teu braço forte no meio de nós. Manifesta o teu poder, Senhor, porque as minhas forças muitas vezes se vão. Muitas vezes eu não tenho mais força para lutar. Muitas vezes, Senhor, eu não sei nem o que dizer. Aí neste momento, meu Pai, eu te peço, manifesta, meu Deus. E vá pedindo essa manifestação de Deus neste momento, meu amado irmão, se você, irmã, se você está em sua casa, dobre os seus joelhos e vá clamando essa manifestação de Deus, essa restauração que Deus faz na sua casa, na sua família. Muitas lágrimas neste momento escorrem de nossos olhos e Deus vem e enxuga as nossas lágrimas. E manifesta, Senhor, o teu poder em minha vida, que quanto eu não aguento muitas vezes mais sair para procurar emprego e as portas se fecham. Vem, meu Pai, vem e manifesta o teu poder na minha vida. O Senhor que sabe o quanto eu preciso, meu Pai, de meu emprego para sustentar dignamente a minha casa, a minha família. E muitas vezes as minhas forças se vão quando eu acordo de manhã e não sei para onde ir, que caminho tomar, que direção tomar, porque muitas vezes as portas se fecharam. E vá clamando essa manifestação de Deus na sua vida, porque portas se abrirão do emprego. E as portas se abrirão porque Deus assim o quer em sua vida. E Ele diz neste momento, meu filho, minha filha, não desista. Não desista, porque o que eu tenho reservado para você é muito maior. Manifesta, Senhor, o teu poder neste momento, enquanto de nossos irmãos que estão em leito de hospital e não aguentam mais sofrer. Quantos familiares que não aguentam mais vendo seus familiares em leito de hospital sofrendo, e manifesta, Senhor, o teu poder com a cura, com o dom da paciência, da sabedoria, da resignação. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, o teu poder de tantos dos nossos jovens que estão se perdendo pelos mundos dos vícios. Vem, Senhor, manifesta, salva, cura, liberta, restaura, Senhor, os nossos jovens. Livra-os das amarras do diabo. Livra-os das amarras das drogas, das prostituições. Manifesta, Senhor, o teu grande poder, como manifestaste em tantos homens e mulheres na história da salvação, como tu manifesta ainda hoje. E clame, meu amado irmão, minha amada irmã, com fé. Não a fé duvidosa, oscilante, mas clame com toda a fé do seu coração e diga, Senhor, manifesta, meu Deus, o teu poder em minha vida. E diga de novo, repita, manifesta, meu Deus, meu Pai, manifestas o teu poder na minha vida. Manifesta o teu poder em minha casa. Manifesta o teu poder em minha família, meu Deus. Vem, porque as minhas forças se vão e eu só confio em vós. Em ti eu deposito toda a minha confiança. Vem socorro, meu Pai. Vem socorro sobre este teu filho, sobre esta tua filha. vida. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor que tudo pode curar. Sim, Senhor. Pedimos e sabemos da tua manifestação. E os nossos olhos contemplarão a vossa glória. Porque em ti nós esperamos. Porque em ti nós confiamos. A nossa fé não está em cima de homens, em cavalos, em cavaleiros. A nossa fé não está naquilo do que vestimos. Não está em nossa casa. Eu falo casa enquanto prédio de cimento, bloco, areia. Não está em nossos carros, porque tudo isso é passageiro, tudo isso é supérfluo. A nossa fé está depositada em ti, Senhor, que é o essencial em nossas vidas, porque sem tudo isso nós viveremos, porque tudo isso passa. O que nós não conseguimos viver, nós não conseguimos sobreviver, é sem a tua presença em nossas vidas, sem a tua manifestação em nossas vidas, Senhor Jesus. Fortalece-nos cada vez mais, meu Deus. E vamos dizer juntos assim: se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Eu serei verdadeiramente livre. Jesus tem piedade de mim. Jesus tem piedade de mim. Jesus me cura. Jesus me cura. Jesus me salva. Jesus me salva. Jesus me liberta. Jesus me liberta. Agora vamos dizer com mais fé: Jesus tem piedade de mim. Jesus tem piedade de mim. Jesus me cura. Jesus me cura. Jesus me salva. Jesus me salva. Jesus me liberta. Jesus me liberta. Vamos pedir agora pelas nossas famílias. Jesus tem piedade da minha família. Jesus tem piedade da minha família. Jesus cura a minha família. Jesus cura a minha família. Jesus salva a minha família. Jesus salva a minha família. Jesus liberta a minha família. Jesus liberta a minha família. Jesus tem piedade da minha família. Jesus tem piedade da minha família. Jesus cura a minha família. Jesus cura a minha família. Jesus salva. Salva a minha família. Jesus salva a minha família. Jesus liberta a minha família. Jesus liberta a minha família. Vamos pedir agora pelos nossos filhos, netos. Neste momento, você que tem alguém de sua família que está perdido, um jovem que está perdido nos mundos das drogas, alguém que precisa se encontrar, vamos pedir a cura, a libertação. Porque para nosso Deus nada é impossível. Vamos dizer juntos em meu filho, mas você pensa na pessoa que precisa ser liberta e ser salva. Jesus tem piedade de meu filho. Jesus tem piedade de meu filho. Jesus cura o meu filho. Jesus cura o meu filho. Jesus salva o meu filho. Jesus salva meu filho. Jesus liberta o meu filho. Jesus liberta o meu filho. Jesus tem piedade de meu filho. Jesus tem piedade de meu filho. Jesus cura o meu filho. Jesus cura o meu filho. Jesus liberta o meu filho. Jesus liberta o meu filho. Jesus liberta o meu filho. Diga com fé: Jesus liberta o meu filho. Meu filho, vem Jesus, manifesta o teu poder sobre esses meus que eu entrego neste momento em oração. Manifesta, Senhor, a tua presença nesses que eu entrego, que eu confio. Manifesta, Senhor, o teu poder em tantas pessoas que ligaram, tantas pessoas que os nomes estão abaixo deste ostensório abaixo do Senhor. Salva, Senhor, cura, liberta. Quantas famílias clamando por libertação, por cura, Senhor Jesus. Nós não vamos dizer o nome porque são muitos, mas o Senhor sabe cada um. O Senhor chama cada um pelo nome. Salva, cura, liberta quantos dos teus filhos, Senhor, e manifesta a tua presença. Quantos que vêm pedir também a cura do corpo. Manifesta, Senhor, e cura principalmente os males da alma. Vem, Senhor, e cura principalmente os males do espírito. Fortalece cada vez mais a nossa fé espiritual. Manifesta, Senhor, sempre nesta casa de oração, nesta igreja, que é a tua igreja, que é a tua casa. Porque aqui os teus pés estão cravados, porque aqui a tua mãe está presente. Manifesta sempre, Senhor, que todos aqueles ao entrar nesta casa de oração, em tua igreja, ao sair, saia homens e mulheres transformados, Senhor Jesus, porque estiveram encontro pessoal para contigo. Por isso manifesta, manifesta o teu poder, manifesta a tua presença, manifesta o teu poder naqueles que ousam ainda hoje não acreditar em vós. Manifesta o teu poder, a tua presença naqueles que estão com os olhos, os ouvidos, as bocas fechadas para vós. Manifesta e vem com teu braço forte e mostra que tu é o Deus da vida, que tu é o Deus da morte. É tu que levanta o caído, é tu que restitui a saúde ao enfermo, é tu que traz para o centro, para a direita, aqueles que estão desviados. Manifesta, ó Pai, o teu poder, manifesta a tua presença. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor. E tudo pode curar. E eu peço também, Senhor, a tua manifestação sobre os teus servos que estão sempre aqui na Igreja da Lapa, doando-se de corpo e alma ao teu serviço, fazendo que o teu reino se faça presente, que o reino dos céus se faça presente nesta igreja. Por isso eu peço que cada vez mais a tua presença seja manifestada na vida de Evaldo, na família de Evaldo, sobre as suas netas, seus netos, Evaldo, seja manifestado, porque você serve o Senhor. Que a presença de Deus seja manifestada nessa serva, Rejane, que dar aquilo que ela tem de melhor, o dom que Deus lhe deu, de cantar, de trazer o reino dos céus aqui para a terra através do seu dom, da canção, da voz. Manifesta, Senhor, cada vez mais a tua presença na vida desta tua serva. Manifesta a tua presença cada vez mais sobre a sua família. Quantas vezes ela deixa a sua casa, o seu esposo, o seu filho, para estar a teu serviço, ao teu chamado. Manifesta o teu poder cada vez mais sobre a vida de Padre Aderbal, de todas as pessoas que doam a sua vida para que a tua voz, a voz do Senhor do Bom Fim, chegue nos cantos mais distantes, chegue onde nós não podemos ir, e a voz de Deus, o reino de Deus, se faz presente, porque ecoa pelas ondas da Rádio Excélsio, da Rádio Alvorada. Manifesta, Senhor, o teu poder cada vez mais naquelas pessoas que ainda não se abriram para ser sócio doador desta obra, porque não são sócio doador de Padre Aderbal, não são sócios doador de Rejane, Diácono Jorge, de homem de carne e osso, são sócios e doadores da obra de Deus, porque essa rádio é uma obra de Deus, e ao doar-nos, seja com os dons que Deus nos deu, Ao doar-nos financeiramente, nós estamos doando, estamos devolvendo para o Senhor. Por isso nós clamamos, Senhor, abre os corações que ainda estão fechados para aqueles que querem participar desta obra e manifesta o teu poder e a tua presença. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor que tudo pode curar. Manifesta, manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar o teu grande amor que tudo podes curar. Rejane, chamando-me para juntos rezarmos o texto, ela dizia: vamos começar do jeito certo. E vamos rezarmos a Ave Maria. E vamos rezar neste momento com os nossos joelhos dobrados na presença do Filho, uma Ave Maria. A Nossa Senhora Maria Santíssima, patrona desta casa, da qual nós a consagramos. Que Maria Santíssima nos disse: fazei tudo o que Ele vos disser. E façamos tudo o que Ele vos disser. E tomamos-nos, Maria Santíssima, verdadeiramente, como nossa mãe. E onde está o Filho, a mãe está presente. E sabemos que ela se faz presente aqui porque o seu Filho está presente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos cantar o tão sublime sacramento. O pão que contém todo o sabor. Você que se encontra aqui na igreja, você em casa, que nos escuta pela rede Excelsior, acolhe comigo esta bênção. Acolhe conosco a bênção do Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa de Deus, sobre a sua vida, sobre a sua família. Você em casa que tem um objeto para ser abençoado, peça também que eu só possa abençoar você

Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos, por sua paixão e morte de cruz, à glória de sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sintonizados conosco agora em oração, boa noite. Estamos nas mãos de Deus. Nos diz São João da Cruz que a alma se desvia notavelmente do caminho da união com Deus quando se apega a algum sentimento, alguma imaginação, parecer, vontade ou modo próprio, enfim, a qualquer outra coisa sua, não sabendo desprender-se e despir-se de tudo isso. As tribulações da noite dos sentidos e do espírito têm justamente o fim de libertá-la de todos estes laços. Na vida de cada criatura há sempre sofrimentos suficientes para sua purificação radical, escolhidos e dispostos por Deus, segundo as necessidades e as situações de cada um. Infelizmente, poucos são os que se aproveitam deles, porque poucos sabem reconhecer neles a mão divina que os quer purificar. Poucos se deixam conduzir por Deus, desfazer e refazer segundo o beneplácito divino. A maioria pretende chegar à união divina conforme seus planos e pontos de vista. Nos adverte o Espírito de Deus: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, prepara-te para a tentação. Aceita tudo que te enviar, e nas tuas dolorosas vicissitudes, tem paciência. Confia nele e te protegerá. Anda no reto caminho e espera nele. Isso é a palavra de Deus no livro do Eclesiástico, é o Espírito que nos convida. Nunca nos persuadimos demais de que a vida reta para Deus, para chegar a Ele, e a santidade que é a união com Ele, é o fixado pelo próprio Deus e não o escolhido por nós, segundo o nosso modo de ver. Ou o homem se santifica segundo o critério de Deus, ou jamais se santificará. A santidade não é uma conquista nossa, é um dom de Deus, é um dom da graça. Cabe a nós apenas com a graça cooperar. Ou se deixa levar por Deus e para Deus, ou jamais alcançará a meta. Há muitos que desejam passar adiante e muito continuamente pedem que Deus os traga e conduza a este estado de perfeição, a união com Deus. Isso que nos diz é São João da Cruz. E ele continua: mas quando Deus quer começar a levá-los pelos primeiros trabalhos e mortificações, conforme para isto é necessário, não aceitam sofrê-los. Furtam o corpo, fugindo do caminho estreito da vida, para buscarem a via larga do seu próprio consolo. Preferem caminhar a seu modo, e Deus, que não violenta a liberdade humana, deixa-os na mediocridade que eles mesmos buscaram. Ah, irmãos, rezemos. Peçamos a Deus para não cairmos nesta proposta tão medíocre do nosso coração. É Santa Teresa de Jesus que nos convida agora a rezarmos, unidos a ela. Assim digamos: que fazeis vós, Senhor meu, que não seja para o maior bem da alma que entendeis já ser vossa, pois se põe em vosso poder, resolvida a vos seguir por onde fordes, até a morte de cruz, com a determinação de vos ajudar a levá-la e de não vos deixar só com ela. Quero ter confiança em vossa bondade, porque jamais faltastes a vossos amigos. Quero crer que é tudo para o meu maior bem. Levai-me por onde e como quiserdes. Já não sou minha, e sim vossa. Fazei, Senhor, o que quiserdes, contanto que eu nunca vos ofenda. Nem se percam as virtudes, se alguma, só por vossa bondade, já me destes. Padecer quero, Senhor, pois vós padecestes. Cumpra-se em mim, de todas as maneiras, a vossa vontade. E não permitais, Senhor, que uma coisa de tanto preço como o vosso amor se dê a gente que vos sirva só por ter consolações espirituais. Irmãos e irmãs, peçamos a Nosso Senhor a sua bênção na noite de hoje, que Ele nos faça crescer em fé, esperança e caridade, para sermos testemunhas fiéis do seu reino no meio dos homens. Que Ele nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, na sua Rádio Excélsior, da Santa Missa, ao vivo, direto da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, em Salvador, na Bahia. Irmãos e irmãs, presente aqui na Igreja Nossa Senhora da Conceição da Lapa, na Vila Joana Angélica, Salvador, Bahia. Irmãos e irmãs, sintonizados na Rede Excélsior de Comunicação, irmãos internautas, o nosso boa noite. Hoje, quinta-feira, 17 de novembro de 2016. No calendário litúrgico da Igreja Católica, estamos vivendo a 33ª semana do tempo comum. A Igreja celebra hoje Santa Isabel da Hungria, esposa e religiosa. Que a nossa participação nos Sagrados Mistérios da Santa Missa nos faça acolher e compreender a misericórdia divina. Em nossa limitação, retribuir a infinita bondade de nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, nesse momento, você ouvinte da Rádio Excélsior, da Rádio Alvorada, irmãos internautas, meus irmãos taxistas, irmão caminhoneiro, coloque no altar do Senhor a sua motivação. Essa celebração é em ação de graças pelos aniversariantes de hoje da família Excélsior Vida. Rezamos também para o aniversário de Cláudio Barbosa dos Santos, Maria Isabel da Silva Araújo Santos. Agradecendo e pedindo graças a Nossa Senhora Aparecida, por Antônia Maria Costa Carvalho, a Nossa Senhora das Graças, por Jucineide Souza Moraes. Rezamos também em memória dos nossos irmãos Maria Conceição Ribeiro, sétimo dia de retorno à casa do Pai. Álvaro Machado, 30º dia. Maria Alice de Souza, Jorge Ferreira de Souza, Manuel Caruso Pinheiro, Maria Angélica Santos Mato, Maria de Lourdes Santos, Nelmison Ramos Gabriel de Jesus, Vicência Damasceno Ramos, Marcelina Passos Gesteira, André de Souza Almeida, Antônio da Pureza, Lucília Calmon de Siqueira, Edmundo dos Anjos Moraes, Maria Auxiliadora Silva Santos, Orlando Climério dos Santos, Edite Silva Santos, Lúcia Calmon de Siqueira, antepassada da família Azevedo Martins Ribeiro e Teixeira de Carvalho, Lúcia Calmon de Siqueira. Com o nosso canto, a grupo da celebração, Padre Erval Calmon de Souza e a equipe de celebração. Mesmo que o sol não brilhe, eu sei que o Senhor me ama. Mesmo que o mar secasse, eu sei que o Senhor me ama. Estamos porque temos a certeza que o nosso Pai nos ama. Assim eu desejo a todos vocês que aqui se encontram na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, em Salvador, ou estão nos acompanhando pela rede Excélsior e pelas redes sociais, que a paz do Cristo ressuscitado, o amor misericordioso de Deus nosso Pai e o poder do Espírito Santo estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo para celebrar a vida daqueles irmãos e irmãs que fazem parte da família Excélsior, essa família missionária, evangelizadora, que hoje estamos celebrando o seu aniversário. Reunidos, meus irmãos e irmãs, e unidos àqueles que estão celebrando a memória das pessoas queridas, mergulhados na saudade, mas confortados pela certeza da ressurreição. E para que nós possamos celebrar com toda dignidade, conscientes da nossa condição de pecadores, vamos juntos suplicar o perdão, a misericórdia de Deus, através do nosso canto penitencial. Eu venho aqui, Senhor, pedir perdão e mais amor. Eu venho aqui, Senhor, pedir perdão e mais amor. De nós, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. De nós, Senhor, tende piedade de nós. Que o Deus e Pai Todo-Poderoso tenha compaixão de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Conduze-nos nesta vida para que possamos chegar a vida eterna. Amém. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado do amor. Eu canto alegria, Senhor. Oremos. Ó Deus nosso Pai, que enriquecestes a vossa igreja com o testemunho de Santa Isabel da Hungria, dai-nos por sua intercessão a graça de crescermos cada vez mais no desapego e na disponibilidade para nos colocarmos a serviço dos irmãos e irmãs mais necessitados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Essa celebração também em memória Josué Balduino Ramos. A palavra de Deus tem a força de transformar a vida das pessoas, assim como a chuva faz a terra produzir fruto. Para o cristão não basta ouvir a palavra de Deus, é preciso acolhê-la com gratidão, aplicá-la com amor em favor do próximo. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Era um rolo escrito por dentro e por fora, e estava lacrado com 7 selos. Vi então um anjo forte que proclamava em voz alta: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir o livro ou de ler o que nele estava escrito. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir ou de ler o livro. Um dos anciãos me consolou: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, saiu vencedor. Ele pode romper os selos e abrir o livro. De fato, vi um cordeiro. Estava no centro do trono e dos 4 seres vivos no meio dos anciãos. Estava de pé como que imolado. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, o Cordeiro veio receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando ele recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. e entoaram um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir seus selos, porque foste imolado, e com teu sangue adquiriste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Dele fizestes para o nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fizestes de nós para Deus sacerdotes e povo de rei. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, que o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. Fizestes de nós para Deus sacerdotes e povo de rei. Glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Fizestes de nós para Deus sacerdotes e povo de rei. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. Fizestes de nós para Deus sacerdotes e povo de rei. Esteja com você. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesse hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheira contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nosso coração transborda de alegria nesta noite, pela graça de podermos estar novamente celebrando neste templo sagrado, trazendo o presente para o hoje da nossa história, todo o sacrifício da nossa redenção. Porque em cada Eucaristia nós revivemos o sacrifício de Cristo e tomamos posse da graça, da salvação que Ele nos oferece. A palavra de Deus que nos foi apresentada nesta noite nos mostra Jesus diante da cidade de Jerusalém. O autor sagrado nos diz que Jesus, contemplando a cidade de Jerusalém, chorou. Chorou lamentando, porque aquela cidade não foi capaz de compreender aquele que lhe tinha visitado. Não foi capaz de acolher a paz que ele lhe oferecia. Meus queridos irmãos e irmãs, fico pensando como Jesus continua também derramando as suas lágrimas, contemplando a realidade do mundo em que nós vivemos, contemplando a destruição da natureza criada pelo Pai e declarada como perfeita e boa. Ao criar, Deus viu que tudo era bom. Não existia na face da terra, dentro do projeto da criação de Deus, nenhum mal. Tudo era bom e perfeito. Tudo conduzia o seu povo, os seus filhos, para viverem a plenitude da paz. Mas a história da nossa salvação é sempre marcada pelos dois extremos: a fidelidade inesgotável de Deus em todas as circunstâncias, como nós cantamos, Deus nos revela o seu amor. Eu sei que Ele me ama. Do outro lado, a infidelidade do ser humano, se deixando dominar pelas fraquezas deste mundo e abandonando a força e o poder do seu Espírito Santo. Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém. Jesus chora contemplando o nosso planeta. Jesus chora contemplando a realidade da nossa sociedade, do nosso país. E por que não dizer, Jesus chora contemplando também muitos corações que passam toda a sua vida procurando fazer o mal, procurando aumentar cada vez mais a sua riqueza, como se o poder e a riqueza, o aumento dos bens materiais, fosse a garantia da vida e da felicidade. A cada dia nós vamos contemplando quantos irmãos e irmãs que assim pensaram, hoje estão sofrendo e contemplando tudo aquilo que foi tirado indevidamente dos seus irmãos pela corrupção, o quanto agora tem valor para eles. Diante de uma prisão, diante de uma humilhação, diante da herança que estão deixando para os seus descendentes, qual o valor e o sentido da própria vida? Jesus chora diante da realidade do seu povo, que continua mergulhado em tanto sofrimento. E Jesus declara: Tudo isto acontece porque vocês não são capazes de reconhecer aquele que visita vocês a cada dia. Porque Deus, meu irmão, minha irmã, a cada dia Ele nos visita e nos faz uma proposta de vida. Ele nos fala a cada momento, nos fala pelos acontecimentos da nossa história, nos fala por todo este universo criado pelo Pai, nos fala por cada irmão, por cada irmã, nos fala pela sua palavra revelada na Sagrada Escritura. E nós só poderemos encontrar o verdadeiro sentido da nossa própria vida, alcançar a plenitude da felicidade e a garantia da eternidade, se nós nos prostrarmos diante daquele que foi capaz de se imolar por cada um de nós, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que deu a vida não por alguns homens, mas por toda a humanidade. Este é o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por todos para a remissão dos pecados. Jesus, já no início da sua missão, foi apresentado por João Batista como Cordeiro de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Ele não veio para tirar alguns pecados, veio para tirar todo o pecado do mundo. E realmente, nós continuamos aguardando a vinda de Jesus, que Ele nos prometeu que voltaria para apresentar o nosso mundo redimido ao Pai. E Jesus vai voltar para apresentar ao Pai o mundo redimido pelo seu sangue. E vai voltar justamente quando conseguir tirar o pecado do mundo. E quando este pecado será tirado, quando todo ser humano for capaz de abrir o seu coração para acolher a graça da misericórdia de Deus. Então não é Deus que pode ter esquecido e está retardando a restauração e a renovação do nosso mundo. Somos nós que muitas vezes retardamos a ação de Deus. E Ele, na sua misericórdia, vai sempre nos dando um novo tempo, uma nova oportunidade para que nós possamos tomar posse desta salvação que nos é oferecida por Jesus. A primeira leitura, o livro do Apocalipse, nesta linguagem que nós conhecemos, uma linguagem apocalíptica, mas que traz para nós uma esperança muito grande. Nos mostra essa visão do autor sagrado, que nos apresenta a comunidade redimida pelo sangue de Jesus, diante do trono do Senhor, do Deus Pai Criador de todas as coisas. Ali estão 24 anciãos. 24 que representam realmente toda a comunidade do povo de Deus, edificada nas 12 tribos de Israel e nos 12 apóstolos, todos com a taça de ouro na mão e o incenso que representam a oração de todos aqueles que nele creem e que pedem a intercessão destes irmãos e irmãs. Milhares e milhares estão diante do trono do Cordeiro e todos proclamam a santidade de Deus e a realeza de Cristo. No mesmo trono está ali o Senhor, o Deus Pai, e diante dele o Deus Filho, o Cordeiro imolado, que recebe da sua mão direita o livro da vida que está lacrado, e ali ninguém é digno de abrir aquele livro, de romper aqueles selos, o selo da morte. Só Jesus rompeu o selo da morte e venceu a morte, oferecendo vida e vida em plenitude. Ele então começa a abrir aquele livro que é o livro da vida de todos aqueles que foram redimidos por ele. E dos quatro cantos do universo, aqueles quatro seres que representam todo o universo criado, proclamam a grandeza e a glória do nosso Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, a nossa vida está no livro que está nas mãos de Jesus, o nosso Redentor. E o nosso Redentor vive e está à direita do Pai e está ali esperando o momento da nossa decisão para que Ele possa proclamar a glória de Deus na nossa vida e enxugar as lágrimas do seu rosto que foram causadas pelos nossos pecados e contemplar com alegria a nova criatura, lavada pelo teu sangue, purificada pelo teu sacrifício da cruz. Que esta Eucaristia de hoje, meu irmão, minha irmã, nos conceda esta graça da purificação, e nós possamos a cada dia da nossa vida enxugar as lágrimas de Jesus. E nós enxugamos as lágrimas de Jesus cada vez que, como Santa Isabel da Hungria, nos colocamos também diante dos irmãos que sofrem para enxugar as lágrimas daqueles que estão ao nosso lado. O que fizeres ao menor dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Eu estava sofrendo e vocês enxugaram as minhas lágrimas. Vinde, benditos do meu Pai, para o lugar que está preparado para vocês. Que este seja o nosso compromisso de vida. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezo pelos aniversariantes de hoje, para que esta Eucaristia seja uma fonte de ricas bênçãos. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que estão celebrando a saudade, a memória das pessoas queridas, mas com o coração transbordando de fé pela certeza da ressurreição, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso Papa Francisco, para que o Espírito Santo continue iluminando na condução da nossa Igreja e nas orientações para a promoção da paz no nosso mundo, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, nosso Pai, Tu conheces perfeitamente toda esta comunidade que está reunida aqui ao redor da Tua mesa. Tu conheces perfeitamente cada um dos nossos ouvintes. Recolhe neste momento as preces que nós aqui apresentamos e tantas outras que guardamos no íntimo do nosso coração. Nós te pedimos pelos méritos do teu Filho Jesus e da unidade do Espírito Santo. Amém. Vem o Senhor oferecer com esse vinho e esse pão que existe em meu ser, tudo que há em meu coração. Vejo agora em teu altar esta oferta de amor. Quero também te consagrar. Irmãos e irmãs, para que as nossas ofertas sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhe, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja, estes dons que hoje vos apresentamos em honra de Santa Isabel da Hungria, e sejam também para nós uma fonte de vida e de salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor que é o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Em todo tempo e todo lugar, por Jesus Cristo, Filho do vosso amor, verdadeiro homem, concebido pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, ele, para cumprir a vossa palavra, para conquistar um povo santo para o vosso louvor, estendeu os braços na hora de sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, nesta noite nós nos unimos aos anjos e aos santos de Deus e juntos proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo, Senhor Deus do universo, verdade, ó Pai, vós sois santo, e sois a fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou em suas mãos o pão, agradeceu ao Pai e partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu graças novamente ao Pai e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte

a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Com o nosso canto, nós voltamos para os nossos estúdios, para a transmissão da Voz do Brasil, para todos. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe e nos dê uma boa noite. Graças a Deus. Lenta e calma sobre a terra desce a noite, foge a luz. Quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus. Quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus. Ó Senhor, dai-nos a bênção e do mal que nos seduz. A meus pais e a mim guardai-me. Boa noite, meu Jesus. A meus pais e a mim guardai-me. Boa noite, meu Jesus. Participou na sua Rádio Excélsior da Santa Missa, ao vivo, diretamente da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, em Salvador, na Bahia. Vento no H, 447, Rádio Excélsior da Bahia, AM 840, a voz do Senhor do Bom Fim. FM 107.1.